Panorama Agrícola para 12 de outubro de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de terça-feira, 12 de outubro, noite de lua nova. Se prepare, gauchada, que o gaiteiro... Na mesa de som está o Eduardo Maier, que envia o seguinte ditado para você, nosso ouvinte. A maior e melhor indústria de alimentos do mundo é a planta e o sol é o seu sócio majoritário. No programa de hoje você confere a dica de Simone Barrim para tirar a mancha de gordura da sua roupa. No noticiário, confira o Super Leite, menos gordura, mais saúde. E no quadro Aqua Negócios, nutrição para peixes. Este é o programa de rádio Panorama Agrícola, você pode participar do programa ao telefonar 483239-5647 ou envie um e-mail com sugestões e críticas para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Um truque caseiro para tirar manchas de gordura da roupa é esfregar sabonete branco e lavar em seguida. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. A entrevista de hoje é com o pesquisador Álvaro Greff, da unidade da EPAGRE em Caçador. E o assunto é a nutrição de peixes. Para cada espécie há um alimento preferencial, digamos assim, ou? Sim, não só para cada espécie, como para cada idade. A gente tem que interpretar que os peixes têm suas necessidades atendidas, como uma suinocultura e avicultura, em cada fase de sua vida. E cada espécie também, quer dizer, não existe uma ração milagrosa onde que sirva para todos os peixes e todas as suas idades. E o produtor deve buscar a orientação junto ao escritório da EPAGRE? Na realidade, nós temos os escritórios locais no estado, distribuídos estrategicamente, para que seja dada a assistência técnica a todo produtor. Quando ele tiver alguma dificuldade nessa área de nutrição e ele não conseguir sanar junto aos nossos escritórios, ele poderia buscar essa informação nas unidades de pesquisa, que no caso teríamos o SEDAP em Camboriú e a Unipis em Caçador. No caso da carpa, da tilápia, qual é a alimentação mais saudável para engorda? Na realidade, nós não poderíamos dizer mais saudável nem ótimo. Nós teríamos que lembrar que a tilápia é uma espécie e a carpa é outra espécie e cada uma tem as suas necessidades diferenciadas. Mas, de um modo geral, o pessoal tem usado uma ração para as duas. Não é o certo, mas na situação atual ainda tem acontecido isso. Lá na região, em Caçador e no meio oeste como um todo, a produção de peixe de água doce como está? Bom, nossa região, pelas temperaturas baixas que nós temos normalmente lá, não é a melhor área para criação de peixe de melhor qualidade, talvez exemplificando como as tilápias. Mas a nossa região mais é típica para as carpas, onde ela tem produtividades interessantes, mesmo no inverno. Mas, para surpresa nossa, as tilápias estão avançando também nesse segmento de criação, mas mais no verão. Perfeito. Agradecemos então ao pesquisador da EPAGRE em Caçador, Álvaro Greff, em entrevista aqui ao quadro Aqua Negócios do Panorama Agrícola. Obrigado, Álvaro. Gostaria de lembrar que a safra de peixes e de produção de alevinos já começou e quem precisar de alevino que entre em contato com os nossos escritórios locais para eles fazerem a encomenda. Álvaro Greff, da Unidade de Piscicultura de Caçador, esteve semana passada em Florianópolis para participar da quinta edição da Aquafair, uma feira internacional de aquicultura, maricultura e pesca, que discutiu a cadeia de produção e do comércio aquícola, nutrição para peixes e camarões, processamento de pescados, manejo e sistema para tanques rede, além de produtos veterinários para aquicultura e um seminário sobre produção e sustentabilidade. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida. Ou, se preferir, escreva aqui para o Panorama Agrícola. EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi. Caixa Postal 502. CEP 88034-901, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Doutor Arroz responde a sua pergunta. É hora das notícias. O fitoplâncton, alimento para toda a vida marinha, está morrendo lentamente, diz um estudo de uma universidade do Canadá. Interessante notar que o estudo tem resultados de um século de amostras. O fitoplâncton vem diminuindo 1% a cada ano nos últimos 110 anos. Isso pode parecer muito pouco, mas hoje há 40% menos fitoplâncton do que havia no ano de 1950. O fitoplâncton é composto por pequenas algas fotossintéticas e é o primeiro elo da cadeia alimentar. Por isso, o nível de sua presença representa o estado de saúde dos mares. O fitoplâncton compõe entre 50% e 90% da biomassa do oceano. E isso dá uma ideia da relevância que pode ter a sua presença ou a sua ausência no ambiente marinho. Com teor de gordura 50% inferior ao leite comum e com altos índices de ácidos vacênico e linoleico, que ajudam na prevenção do câncer, de doenças cardíacas e também do diabetes, agrônomos da Argentina criaram recentemente o que chamam de super leite. O alimento é ainda menos gorduroso do que o leite desnatado e também é enriquecido com ferro. As qualidades do superleite estão relacionadas à alimentação fornecida às vacas produtoras, enriquecida com óleo de soja e de peixe. Queijos e iogurtes derivados desse produto já circulam nos arredores de Buenos Aires, a capital argentina. Para a prevenção de doenças, é recomendado o consumo diário de no mínimo 90 gramas do leite. No Brasil, a Embrapa estuda a produção de um alimento semelhante, também baseado na nutrição animal diferenciada. Mas fica um alerta. Uma norma do Ministério da Agricultura impede aqui no Brasil o uso de farinha e óleo de peixe para a alimentação do rebanho, porque esses suplementos podem estar relacionados à doença conhecida como mal da vaca louca. Assim, os estudiosos buscam alternativas para levar à população brasileira um leite mais saudável. Óleos de girassol e de soja estão sendo testados há 4 anos. A pastagem também é fator importante no resultado das pesquisas. E, ao contrário da Argentina, o Brasil não possui ainda plantação forrageira em abundância o ano inteiro. Planta, semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena para evitar a poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno para um futuro promissor. Trazendo saúde a todos, agregando mais valor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Antes de encerrarmos o programa de hoje, gostaríamos de chamar a sua atenção para a entrevista que temos no programa de amanhã, quarta-feira, 13, sobre o Santa Catarina Rural. Você vai entender como irá funcionar esse programa que vai destinar quase 190 milhões de dólares para a área agrícola de Santa Catarina. Não perca o Panorama Agrícola desta quarta, dia 13 de outubro. E você pode também acessar no site da IPAGRE, www.epagre.sc.gov.br, os programas desta semana e também um arquivo em áudio de programas de outras semanas e de outros meses. Fique ligado aí no Panorama Agrícola, o seu programa de rádio para a família agrícola e também para a família do pescador artesanal. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.